Olá, caro ouvinte, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do Nota 7. Ora, edição número 19, na passada edição eu disse-lhe que era a edição número 18, mas não, aliás, 16, mas não era, era a edição número 18. Ora, então a edição número 19 para o dia de hoje, 9 de outubro de 2010, e eu cá estou para lhe fazer companhia durante 30 minutos, não direi. A emissão de hoje deve ser, será mesmo muito, muito pequena. Mas, porque hoje vai falar de músicas de videojogos. É verdade. Hoje vamos falar de músicas de videojogos, só que pelo menos as de hoje são muito pequenas. Eu digo pelo menos as de hoje porque as da manhã já serão maiores, certamente. É que as músicas que eu escolhi são músicas... Como é que eu posso dizer? Assim, nós hoje vamos falar de 3 consolas, amanhã de outras 3. Eu vou falar no total de 6 consolas de jogos. Vou falar de 3 por agora. Vou falar-lhe hoje da Game Boy Advance. Também lhe vou falar da Master System, produzida pela Sega. E depois da NES, produzida pela Nintendo. Nintendo Entertainment System. Era assim que era então a sigla do termo NES. Vou falar de 3 jogos também. 3 músicas de cada jogo. Vou trazer 3 músicas do Garfield, portanto da Game Boy Advance. 3 músicas do Sonic and Tails, da Master System, e 3 músicas de um jogo que eu acho espetacular em termos de sonoplastia. Estou a falar do jogo Batman Return to the Joker. Vamos ouvir daqui a pouco essas músicas, vamos também daqui a pouco ouvir 2 musiquinhas do Garfield, mas vamos antes de mais à primeira música. Ora, a primeira música do Garfield não poderia ser outra mais adequada senão o Main Theme. Main Theme é o tema de abertura então deste jogo. E também é o tema de abertura desta emissão, número 19 desta tarde de 9 de outubro de 2010. É então a música que vai abrir o programa de hoje. Main Theme, música do jogo de computador, do videojogo Garfield, para a consola Game Boy Advance. Amanhã falaremos de outras consolas que... diria amanhã. Deixaria a surpresa no ar para amanhã. Vamos à música Main Theme do jogo Garfield. Arbuckle Farm é a música, a segunda música desta emissão, dedicada então aos videojogos. A primeira de 2 edições dedicadas aos videojogos. Ora, vamos ficar então com Arbuckle Farm. É também do mesmo jogo, Garfield, também para a mesma consola, GBA, GBA ou Game Boy Advance. Sem dúvida uma música engraçada também. Vamos lá ficar com esta música, depois da primeira. E venho aí mais uma depois, mas já lhe falo nela daqui a pouco. Para já, é mesmo esta Arbuckle Farm, do jogo Garfield, da consola Game Boy Advance. Música The Haunted House é a música que se segue para fechar a primeira consola de hoje. Ora, a GBA ou Game Boy Advance, como preferirem, trazia então este joguinho do Garfield, que era um gato interessante. Era o Come e Dorme. Enfim, era um gato engraçado. Garfield, que aqui passeava na Haunted House. Uma coisa, enfim, pronto. Vamos ficar com esta música. Vamos ficar então com esta música. Haunted House, música do jogo Garfield para o Game Boy Advance. Passamos agora para a consola Master System, depois de ficarmos com um gatinho muito fofo, o Garfield, vamos ficar agora com uma outra consola, com um outro nome, e que nome? Sonic, que tem um companheiro Tails, Sonic and Tails. Deste jogo vamos extrair três músicas para ilustrar como é que funcionava este sistema em termos de som. Ora bem, vamos escutar a primeira música que eu escolhi. Vamos escutar duas músicas do Aquaplanet. Daqui a pouco vai ouvir a Zona GG, mas agora vai ouvir a música do Aquaplanet Zona MS. Pois é, são então as músicas que... São então as músicas que vai... Aliás, é a música que vai poder ouvir deste jogo, que foi sem dúvida um dos grandes sucessos dos videojogos no tempo da Master System. Aliás, como foram todos os jogos do Sonic, que eram sem dúvida sucessos garantidos. Vamos então ficar com do Sonic and Tails, da consola Master System, Aquaplanet, a Zona MS. Seguimento da nossa emissão, mas vamos continuar no planeta de água, ou seja, no Aquaplanet. Acabamos de ouvir a música de, portanto, da Ilzone, aliás, da Ilzone daqui a pouco. Ficamos com a música da Zona MS. Vamos agora ficar com música da Zona GG. É assim que se chama esta... É assim, pelo menos é aquilo que está aqui referenciado. Recordo que nem todos os jogos que irão ser apresentados, quer hoje, quer amanhã, terão passado pelas minhas mãos, portanto sou sujeito às informações que tenho à minha frente. Caso alguma delas esteja errada, peço desde já as minhas sinceras desculpas. Mas, como dizia, vamos então à Aquaplanet, então a música, música da Zona GG, do Sonic and Tails. faixa Green Hill Zone, a música que vai fechar a nossa segunda consola e o nosso segundo jogo, Sonic and Tails. Sonic foi sem dúvida, como já disse anteriormente, foi sem dúvida um dos mais reconhecidos jogos e renomeados, digamos assim, jogos concebidos pela SEGA, portanto, neste caso para a Master System, e foi sem dúvida interessante a evolução do Sonic ao longo das consolas e dos tempos. Já aqui vimos duas músicas da Aqua Planet, as zonas GMS e GG. Vamos agora ficar com uma outra música de uma outra zona, Mesa Green Hill Zone. Música então que vai fechar a segunda consola de hoje. Músicas do jogo Sonic and Tails da Master System, passamos agora para um jogo da Nintendo, ou da NES, como preferir. Da NES vamos extrair músicas de um jogo que tem por mestria os efeitos sonoros. É impressionante como com 5 canais se conseguiam fazer coisas belíssimas, como aquela que vamos, ou como aquelas que vamos ouvir. A primeira música que lhe trago para esta emissão dá pelo nome de The Opposer's Prologue, ou seja, um prolongamento. Desconheço este jogo, ou melhor, não desconheço, mas não o joguei assim, não o joguei de facto, mas dá-me a entender pelo título que esta era a música que servia de prolongamento para quando as lutas duravam mais do que um certo e determinado tempo. Ora, vamos então ficar com esta música. Vou trazer mais duas, também da NES, também do Batman Return to the Joker, do jogo do qual extraímos esta música. E vamos então ficar com mais uma musiquinha de 8 bits. Música então do jogo Batman Return to the Joker, da consola Nintendo, a música The Opposer's Prologue. Como puderam verificar, esta é uma música, ou este jogo tinha músicas impressionantes. A prova disso, ou outra prova disso, é aquela música que vamos ouvir agora. Clash of the Extreme Boss, ou The Extreme Boss, se está correto. Ora, trazemos então estas músicas, ou trazemos então esta música, que fazia parte do mesmo jogo da música anterior, ou seja, Batman Return to the Joker, da Nintendo. Vamos escutá-la a partir de agora. A nossa emissão está a chegar ao fim, mas antes há tempo para escutarmos mais uma música destes videojogos. A música que escolhi chama-se Island of Madness e é também do mesmo jogo, Batman Return of the Joker. Aliás, Return to the Joker, se tinha que estar correto o nome. A música era então parte deste cenário, Island of Madness, de um jogo então para a Nintendo, para a NES, mais popularmente conhecida. É assim que chegamos ao final da nossa nota 7. Amanhã estarei de volta para lhe trazer então músicas mais avançadas, de consolas mais avançadas. Por exemplo, Mega Drive, Mega Drive, Super Nintendo, enfim, daqui a pouco, aliás, amanhã vamos falar sobre elas. Hoje ficamos então por aqui. Ficamos com as consolas Game Boy Advance, ainda com três temas do jogo Garfield. Ficamos também com Master System, três músicas do jogo Sonic and Tails. E para acabar então, duas músicas, mais a terceira que chega agora, Island of Madness, música então do jogo Batman Return to the Joker, da NES a Nintendo. Fico por aí, eu volto amanhã, à mesma hora, 12h30. Um forte abraço, até amanhã.